Eles só querem saber como é possível viver. Só querem aprender pra poder decidir. Eles só querem entender. Eles só querem sentir a fé que pode existir. Que podem descansar, que podem esperar e não desfalecer. Alguém precisa falar, eles precisam saber. Que não se vende fé, saber que Deus não é o que se vê na TV. E eles precisam ouvir só o que Deus quer dizer. Será que ninguém vê que é preciso amar? Eles precisam saber. E eles precisam saber o que é a graça de Deus. Que aquilo que Deus faz, aquilo que Deus tem, não se pode comprar. Eles precisam saber que Deus pode se mover por aquilo que são, por compaixão e não pelo que podem dar. Alguém precisa dizer, alguém precisa pregar, que ele veio pagar, que ele veio morrer para que possam viver. Eles precisam de amor, eles precisam ver que a inocência traz o risco de pagar pelo que não vão ter. Eles precisam de Deus, eles precisam de paz. Eles não querem paz, não querem faraós, nem um capataz.